Ok? Bossoy! Seu! Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Quem é que é bom pra criticar, Nui? quinta lembra tudo que és alguém que terá rosto. Nenhum que te passa fome, acredita.